É. Na minha época tinha vários tempos. Tinha tempo de bolinha, tempo de peão. Só que eu vou falar de um tempo que 90% da molecada gosta. Oh, que tempo. Carioca pra subir, carioca pra voar. Pipa vai, pipa vem. Serol se catedrado. Serol, cola de madeira, álcool, pasta de dente, um frasco de purpurina, lâmpada fluorescente, uma receita de um pipeiro de um passado diferente. Diferente, diferente. Oh, um pipa. Carioquinha, imagine o serol fino na linha. Três da tarde, o sol de rachar. Tem uma pá de pipa pra gente relar. Do campo já posso avistar o lixo do Gueras, o lixo do Quitu. Corto nos dedos, ficam fudidos comigo. Pipa vai, pipa vem. Serão secar, tem pra ninguém. Só porque é tempos de pipa. O debate é em cima dos morros de pipa. Tempos de pipa, pra laçar tem que ser pior. O debate é em cima dos morros. Tempos de pipa, pra laçar tem que ser pior. Examinei, examinou. Serol da fina é só da show. Tempos de pipa, grito de guerra é mandar busca. Eu e o meu tuta de coleção, só bati. Serol tá bom, cachorrão. Na adrenalina não perdoo ninguém. Se meu pai empinar, relo também. Pra desbicar tenho que ter controle do pipa, com a força do vento, pronto pro resgate nesse exato momento. Tenho um amarelo, um lixão, um vermelho, um azulzão. Vou no azul que tá mais perto, é agora, demorou. Fiz a volta, se perdeu, descarregou. Suspendi, só bati, serol tá show. A cena para nós apenas começou. Hello. Só porque é tempos de pipa. O debate é em cima dos morros. Tempos de pipa, pra laçar tem que ser pior. Tempos de pipa. O debate é em cima dos morros. Cachorrão acelerou meu pipa, hein, mano? Dá licença. Pipa no alto não tem dono nessa sangue, mano. Eu acho que tem. Aí, vou ver se só param pra você, firmeza? Não, fica na espera, então. Desbicando pipa, cercado de criança. Tá vindo um cheiro lá do IP, vai parar ou não vai? É só se não querer descarregar mais um pouco, vai pegar. Mas altura o que tá vindo tá longe. E é só você na captura. Se liga, moleque, quer ensinar peixe a nadar. Tira o pé do formigueiro que elas vão te picar. Desbiquei pro lado do Jardim Marcelo. Aparei pela rabiola, esfatiei dois tecos. Dali mesmo eu vou buscar o amarelo. corta o vento atrás das árvores, pra ele é sem escape. Brincar no céu com maldade, ha, maloqueiro, personagem da história é o cachorrão. No destaque, se cortar é a palavra-chave. Só trisquei, não deu pro cheiro, fiz barba e cabelo. Vou na missão do vermelho no Valquíria. Quando chego perto, os rivais se paralisam. Eu, macaco velho na picadilha, cortei a rabiola, depois a linha. Assim que pouco, quase escurecendo, o lixão transparente eu nem tava vendo. Deixa aí, tio, é mole, mole, é só enrolar mais um pouco e passar o chicote. Desci reto e já fui puxando. O moleque ligeiro já foi descarregando. Percebeu que eu tava com chicote. Fui passar mais uma vez, ele deu o bote. Cortou a separação perto do cacho. Meu pipa rodou e os dois lado a lado. Meu pipa rodando e eu fiquei parado. Meu pipa rodando e o dele sendo mandado. Eu dando toquinho pro meu pipa subir. Ele tava rodando e só queria cair. Muita calma, sem desespero. Se liga, moleque, eu tô quase trazendo. Sem o brilho do sol, só um cinza no céu. Com um pico na linha, cachorrão ficou te apel. Tempos de pipa, o debate é em cima dos logo é. Tempos de pipa, pra lançar tem que ser pior. O debate é em cima dos tempos de pipa. Tempos de pipa, pra laçar tem que ser pior. Hello, dibi dibirô, sai fatiou.